Jesus havia nascido e a alegria no céu não podia ser contida. Nos céus de Belém, uma legião de anjos apareceu e, enchendo o céu, cantavam: glórias a Deus nas alturas.